Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Enfermeira, bisturi. Tesoura. E o Corinthians? 2-0 pra eles. Serra. Já estou vendo. Sabia que estava aqui. Você ouviu isso? Tô ouvindo algo? Doutor, que cheiro horrível é esse? O que está acontecendo? Tosco chanchada! Filha da puta! Começando mais um Tosco Chanchada Podcast, aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o Hendrix. Aqui é o Alemão. Aqui é o Cristiano Ronaldo, direto de Open de Madrid. Aqui é o Zé. A morte. O que é a morte? E hoje, num clima meio fúnebre aqui no Tosco Chanchada, quem diria que um podcast tratado assim, dizem, né, que é de humor. Né? É humortal. Que bosta, velho. Eu tô inspirado nos trocadilhos, hoje eu vim afiado. É o morto de uma vez, né? É o mortal de humor. Humor de imortal. Tem H ou não tem nesse imortal? O cara quer matar o podcast. Sim, hoje nós vamos falar sobre a morte, a mitologia em cima, a galera que morre feito retardado, enfim. Efeito retardado. Retardado morreu, né, cara? Efeito retardado é aquela morte tipo do Kill Bill, né, cara? Você dá o bagulho lá e o cara fica esperando, sabendo que vai morrer. É o toque da morte. Tantos passos, quantos passos, né? Que é. É, e antes de vir pra cá, Marília tava infestada, cara. Porque o que eu vi saindo da Unesp ali tava foda, cara. É. De morto-vivo ali. Pessoas mortas. É, eles são um elenco, né, de apoio do Walking Dead Brasil. Mas porque tem que tirar umzinho ali. Não, isso é um figurante, né, cara? Tem que tirar umzinho pra rempa dele. Comprar, né? Maracona. Algum recado antes da gente começar? Vamos começar logo essa bosta, pô. Pera aí, deixa eu mandar um abraço aí. Se puder, todo mundo, caralho. Seu cu, manda no final, pera. É, também que o Zé tem que ir embora, vai no mercado. Tá bom, vamos pro episódio então, pô. A morte, o óbito, falecimento ou passamento, ou ainda desencarne, são termos que referem-se ao cessamento permanente das atividades biológicas necessárias à manutenção da vida de um organismo. Alguns termos populares para designar a morte são: bater as botas, falar com Jesus, subir no telhado, comer grama pela raiz, vestir o terno, deitar na cama de pau, liberar a viúva, alimentar as minhoca, fechar os olhos, virar adubo e blá blá blá. Pra clarear a mente da galera que ouve o Tosco Chanchado e tem algumas dificuldades mentais, né, pra entender certos assuntos, acho que a gente deve fazer, acho que uma historinha, né, pra galera entender, né, For Dummies total a respeito da mitologia da morte, assim. O que vocês acham? Você tá chamando o nosso público de débil mental. De idiota. Não adianta querer elogiar. Mau gosto, eu acho que... Tá falando que eles têm mau gosto, eles têm, porque eles estão escutando. É, então. Eu tô chanchado. Venha para o mundo de mau gosto. Vamos fazer então. Tosco Chanchada apresenta Thanatos, a personificação da morte. Thanatos, ou morte, é filho da titã Nyx, com Erebo e irmão gêmeo do deus do sono Hypnos. Alguns dizem que Thanatos nasceu no dia 21 de agosto, que é seu dia favorito para tirar vidas. Thanatos, além de um deus, era um monstro que havia o coração feito de ferro e as entranhas de bronze. Normalmente, ele é representado por um anjo morto, mas algumas vezes ele aparece como um anjo vivo e jovem. Diz a lenda que Thanatos foi matar o rei Salsifufu por ordem de Zeus. Thanatos, eu necessito que tu vá matar Salsifufu. Salsifufu não é bom. Necessita a morte. Eu não falo espanhol, pero yo soy de Dios de la muerte. Então, o único problema é que eu tenho a mesma voz que tu. Então teremos que falar quando sou eu que estou falando e quando és tu. Todo espanhol fala com a mesma voz. Desgraça. Ok, eu vou matar Salsifufu. Isso. Foi isso que eu falei. Eu não compreendo espanhol. Enquanto isso, o rei Salsifufu... Olha aqui, a porta dos desesperados. Na porta 1 tem um macaco. Na porta 2 tem um gorila. Na porta 3 tem o Thanatos. Qual que você quer? A 3, a 3. Ah, pegaria do malandro, Salsifufu. E com esse engenhoso truque de portas, Salsifufu conseguiu enganar Thanatos, elogiando sua beleza. E lhe ofereceu um colar para o deixar ainda mais belo. Thanatos, você ia ganhar um brinquedo, mas eu vou te dar o colar. E eu vou ficar belo com esse colar. Mais belo do que Afrodite, a deusa da boniteza. O que o desgraçado do Thanatos sequer imaginava é que o colar na verdade era uma coleira que o deixou aprisionado. Oh, estou aprisionado! Sim, caiu na pegadinha do malandro! Ha! Eu sou o Salsifufu! Salsifufu, gogogogá, iê iê! Eu sou o Salsifufu dessa! Aí Thanatos, o colar colou? Ha! E o que que eu vou falar pra Deus? Com a prisão do Deus da Morte, ninguém mais passou a morrer, o que deixou Hades e Ares muito estressados. Aí, Thanos, vou falar e mandar real pra você aí, se liga. Você é espanhol, filho da puta, tá ligado? Por que que você tá usando esse colar feio, porra? A culpa não é minha, não. Eu fui enganado. Eu fui enganado. Você nem parece homem, Thanos. Que é essa porra, meu? Que é isso aí? Agora você ninguém mais pode morrer, entendeu? Ninguém mais pode morrer. Eu não consigo retirar o colar. Eu fui enganado pelo Salsifufu. Ainda contrariado, Hades libertou Thanatos e o mandou trazer o mais rápido possível Sísifo para o seu mundo. Aí, Thanos, chega perto aqui que eu vou passar o canivete na sua garganta, quer dizer, no colar. Chega aí, Thanos. Aí, vai. Aí, Thanos. Thanos, você tá libertado agora, tá ligado? Volta lá pra sua terra, Paraguai. Buenos Aires. Traz um orco, Luiz. Ok. Aí, Salsifufu. Ha! Como você conseguiu sacanear lá o Tantra? Tântrico? Eu não sei o nome daquela porra lá. Você agora é meu parceiro, valeu? Ó, oh, fechou a parceria aí, irmão. Ha! Vamos na academia de jiu-jitsu ali, vou mostrar os gols. É nóis, é nóis na Kimura. Se diz que Thunder foi matar o rei Midas, mas não esperava que o herói Hércules estivesse lá. Assim, Hércules expulsa Thanatos do palácio do rei. Eu só me fodo. Mas isso fica para um próximo episódio. Até lá! Além dessa analogia, tem também aquela que no mundo ocidental é bastante famosa, né? Que a morte veste um capuz preto e anda com uma foice, né? É assim, uma criatura assim, esquelética, digamos assim, né? E dizem que a foice é o seguinte, é uma analogia até com termos bíblicos. A vida simboliza o trigo, né? E a foice vem como... La foice, la muerte. Eu achei que era tipo da Rússia. É verdade, é um golpe dos Estados Unidos, né? Pra transformar a foice que tinha na bandeira em uma coisa ruim, né? É. Tem aquela outra pegada também, que tem até o personagem no jogo Inferno de Dante, né? Que é o barqueiro, né? Essa metáfora também do barqueiro, né? Que seria o responsável por levar os mortos, ela é recorrente na história. Inclusive, no alto da barca do inferno, há também essa ideia de que a morte, ela é transformada numa ida num barco. Só que no livro, o Gil Vicente é mais direto, né? E ele fala que é o diabo mesmo quem carrega as pessoas pro mundo dos mortos. Ele não usa a ideia do Caronte, é o próprio diabo responsável por carregar as almas pro inferno, né? É, porque o Caronte, no caso, ele não matava, né? Então ele só levava. Era o motorista. Rio, você pagava, não é? Na verdade, era o porteiro, né? O Caronte era o porteiro ali, é, né? É, mais ou menos. Mas... O cara chama Caruncho, pô. É o rio que separava, né? A terra dos vivos dos mortos, um negócio assim. E tinha aquele lance da moeda, né? Se o cara não colocasse uma moeda junto com o morto, o cara não levava ele e o cara tinha que ficar ali na borda do rio igual 100 anos. Igual fliperama, mano. É, igual fliperama. É uma passagem, né, velho? Se engolir a moeda. O cara... Amarra um barbante, é igual... pô. Bicudo o Caronte até não, se engasgar mas... a moeda. Não, é, o Caronte tem que pegar a moeda, né, cara? Se o cara engoliu, ele vai pôr a mão. O Caronte é o dono do fliperama, na verdade. Mais ou menos isso. Então, a gente vê que nesse mundo ocidental, assim, tem essa pegada mais sinistra, assim, da morte. Mas parece que nas orientais, assim, o pessoal entende, assim, que é tipo... Uma passagem. Uma passagem, né? Você tá indo pra... Um lugar melhor. Vai começar a vida em outro lugar. Isso, geralmente melhor, né? Assim, você tá num nível... Você passou um level aí, né? Mas você nasce rico, será? Porque como é um melhor? Ah, um lugar melhor... É, mas é no então, outro mundo. Então, eu acho que é mais... Não, o melhor, no caso aí, não é financeiramente, é o lance de sabedoria, de desenvolvimento do espírito. Não, é porque não. Igual tem muita gente... É por isso que eu tenho medo da morte. Aí, eu lá quero sabedoria, pô. Não, eu quero dinheiro, cara. Zé já ensinou pra ser professor. Aí que tá. Pô, isso, cultura oriental. Somos orientais, pra entender isso aí. É igual, por exemplo, o Buda, né, que era um cara de extrema sabedoria. Eles falam que ele reencarnou várias vezes até chegar nesse nível de desenvolvimento. É aquela roda kármica, né? É, roda kármica. Você vai pagando, vai aprendendo, não sei o quê. Uma hora você vai chegar num ponto que você não vai precisar mais. Igual o pessoal fala do horóscopo aí. Vai ser evoluído, né? Os signos, né? Todo mundo vai jogar tênis e tudo. Tem que passar por todos os signos pro, no final, chegar no ponto máximo. O João Bidu falar pra você assim, é pegadinha do malandro. É Bidu Bidu. Cara, mas assim, eu tenho uma crítica a respeito do Buda, cara. Ah, eu também, ele é um gordinho, cara. Ele é um gordinho, ele é obeso. Como é que ele pode ser tão foda? Exatamente, mas assim... Luxúria, não, luxúria na gula. Como é que um cara que comeu pra caralho a vida inteira pode falar de desprendimento de coisas materiais, que você não pode, né... Não, mas ele comia coisa ruim, comia pedra, terra, comia bosta. Comia luz. Comia luz. Comia lâmpada fluorescente. Endócrino. Pode ser. Endócrino. Tem hipotireoidismo, né? Que é igual o Ronaldo. O cara sofreu, pô. Tá vendo? O cara era um fenômeno. O Gandhi, por exemplo, era o contrário. O cara era pele e osso. E o Gandhi era mó pequeno, né? Ó, a gente conversou semana passada, cara. Não falamos nada, só falar idiotice. Né? Finish him. Viva a morte do meu... Mentality. Acho que esse negócio de medo da morte aí é desculpa de covarde, viu, cara? Porque você, de repente, você pensa assim, tem um cara que desafia você pra uma briga. Se o cara é maior que você, você tá com medo de apanhar, você não tem desculpa. Você não pode virar e falar assim, não, eu tenho mais o que fazer. Não, você vai ser chamado de covarde. Só que ninguém vai te contestar se o cara tiver armado. Se tiver armado, você vai falar assim, não fui lá. Por quê? Porque o cara tava armado. Ou seja, o medo da morte é até uma boa desculpa pra cara covarde. Porque se o cara tiver armado e você não for, ninguém vai falar que você é covarde, vai falar que você é esperto. É, mas sempre vai ter um tiozinho. Agora, se você fugir de um cara que é 3 vezes maior que você sem arma, você é covarde? Claro. É. Né? Ô Zé, então, vai estar vendo. você tá usando uma tática é, aí. Todo que... mundo é três vezes maior que ele. É isso que eu ia falar, pô. Mas é um mané, esse cara. Mas assim, José, você nunca passou por uma situação assim que você viu a morte, assim, e falou, vou morrer e passou um cagaço, assim? Não, claro, cara. Eu tô dizendo o seguinte, o medo da morte, ele até justifica certas atitudes. Eu não tô dizendo que eu nunca senti medo da morte. Eu tô dizendo o medo que ela... como um sistema de defesa, assim. É, eu acho que, na verdade, medo da morte é mais uma forma de você separar os idiotas dos espertos, cara. O idiota é que não tem medo da morte. É processo de seleção natural, cara. O cara que não tem medo da morte é o cara que vai se ferrar na primeira idiotice que ele aprontar, cara. É o cara que morre com 10 anos. Ele simplesmente sobe no poste porque ele não tem medo de cair, cai e morre. É. Medo da morte é coisa de gente inteligente. Nego burro que não tem medo da morte. Mas esses caras que fazem esportes super radicais, tipo pular de paraquedas, sem paraquedas. Eles têm mais assim. Confiança na habilidade deles do que medo da morte. Eles superam o medo. E outro, se você pegar... Não, Alemão, se você pegar uma estatística de quantos caras morrem pulando de paraquedas e quantos caras morrem dirigindo um ônibus na estrada, filho, é a mesma coisa, cara. É, mas aí não precisa nem praticar esporte, é só andar de avião, então, né? É, então, é a mesma coisa. Eu tenho medo de andar de avião, porque avião anda pouco, na verdade. Ele voa mais do que anda. Verdade, é verdade. Ele anda bem pouco. Ele anda pouquinho até subir, né? É. Ou até parar. Eu tenho medo de voar de avião. De andar, tudo bem. Não, eu não tenho medo de voar de avião. Eu tenho medo do avião cair. É, isso que é o problema. Mas também não tenho muito medo disso. Então, o cara não precisa praticar esportes, nessa estatística. Quantos aviões que caem, quantos carros batem? E pessoas morrem. Então, o avião é mais seguro, né? Então, mas é mais perigoso, né? Então, e a morte, assim, quando, sei lá, vai chegando a velhice, será que o cara consegue assimilar melhor isso aí, assim? Porque ninguém aqui tem, a não ser seu Nonô, né, que já passou por várias mortes aí, já passou por várias ressuscitações aí, né? Então, não, não é não, cala a boca, idiota. Seu Nonô, qual foi? O senhor lembra mais ou menos como foi a última vez que o senhor morreu, assim? Como é que foi? Eu nunca morri, os idiota. Os finais, assim? Mas já tive várias experiências de quase morte. Ah, é? É, agora, por exemplo, faz uns 2 minutos. Por isso você tava quietinho aí, tava, né? Na verdade, tava alguém me chamando, venha pra luz. Pensei que tava offline aí, meu. Venha pra luz. Não era um retardado, não, seu Nonô? Será, José? Não, mas será que o pessoal, conforme vai ficando mais velho, vai, tipo, falando, ah, eu tenho menos coisa a perder, que se foda. Tenho menos coisa. Já vivi tudo que eu tinha É conformismo, será? Eu acho que muito medo da morte em jovens é, tipo assim, pô, vou deixar a minha vida, as coisas legais tudo que eu poderia ter feito, né? Ainda não fiz coisas que eu gostaria de fazer e tal. O cara, quando tá na velhice, fala, ah, agora não tem mais jeito. Eu acho que se eu quiser, eu não vou conseguir. Eu acho que se eu ficar broxa um dia, eu acho que eu posso morrer. Não, eu fiquei broxa mesmo, não tem mais nada de útil no mundo pra fazer, pô. Então eu já posso morrer. Alguém me mata, vai. Mata eu aí, Vinícius, porra. Não, tô de boa. Cusão, hein? Finish him. Viva a morte do Os casos dos filmes que mostram a imortalidade, por exemplo, o Highlander é um exemplo clássico, né? Que o cara passou por tantas situações, né? Que na verdade, assim, viver todo aquele tempo e ver as pessoas que ele curtia, assim, morrendo durante as eras, assim, era foda pro cara, né? Também, e ligar o rádio, começar a ouvir as coisas que estão tocando, deve ser triste, né? Nossa, mano? Imagina, cara. É daqui pra pior, né? É verdade. Mas o somzinho é melhorzinho, né, cara? É, pelo menos. Sei lá, ali nos anos 70 era legal e tal. Então, mas no caso do Highlander, ele era um imortal entre mortais. Que pra ele devia ser uma complicação foda. Justamente por isso que você falou. Por pessoas com as quais ele lidava, e vão passando pela vida dele, ele tem que aguentar, cara. Porque ele vai arrumar outras pessoas e outras pessoas vão morrer. Agora, e se fosse como o Zé Saramago escreve, por exemplo, no Intermitências da Morte, lá que de um dia pro outro ninguém mais morre no mundo? Nossa, imagina a superpopulação, né? É verdade. O livro, aliás, começa. A primeira frase do livro é exatamente essa. É, quando no dia seguinte ninguém morreu. É quando o Thanos foi sacaneado, ó. Culpa do Salsifufu, isso aí. É? Ué. Mas como é que é o esquema aí? Gostei da ideia. Não, então, o Saramago, no Intermitências da Morte, ele diz que há também no livro a personificação da morte, só que ele quer dar uma lição na humanidade. Uhum. Então a morte meio que tira férias, digamos assim. Ela deixa um tempo a humanidade sem mortes. E o livro começa com essa frase. A partir do dia seguinte, ninguém mais morreu. Só que, justamente pelo fato de que você não tem mais a preocupação com a morte, as pessoas começaram a tocar o puteiro. Começaram a fazer coisas que não fariam antes, que a morte, como medo, controlava. Era uma forma de controle, de certo modo. E a situação começa a ficar caótica pra caramba. Até que a morte escreve uma carta pra ser lida pelas emissoras de TV falando, tá vendo o que acontece se eu tô de fora da parada? Olha aí, cara. E aí a morte resolve que a partir daquele momento, todas as pessoas que ela matasse, ela ia mandar uma carta uma semana antes avisando, isso já no meio do livro. Oh, legal, velho. Aí ela manda uma carta 7 dias antes da morte de cada pessoa. E ela mostra que saber da morte é o mesmo problema do que não morrer. Porque se você sabe sabe que você vai morrer, você também toca o puteiro foda. E lá no livro recomenda quantos quilos de maconha você tem que ler? Você tem que fumar pra ler o pra livro, qualquer, né, coisa que você vai ler do Saramago, alemão, você tem que fumar muita maconha pra gostar, cara. Que é não, foda. Mas rapidinho. Você gosta, né? Eu vi Legião Urbana. Você gosta, né, Zé? Porque é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Nossa, velho. Ô, Zé, Jesus. No livro, é, as pessoas morre, não morrem, mas elas se machucam. Sim, sim, é tudo normal, só que as pessoas não chegam a perder a vida. Elas podem ficar. Virar uma carne moída. É. O cara vira carne moída no acidente lá, mas não morre. Não, é pior do que morrer. Não, mas é só. Né? Ah, não dá pra procurar termos técnicos nessa hora. Ah, mas aí não tem graça. Na verdade, o cara faz uma analogia, mas assim, argumentos, né? Alguns argumentos aí que dizem que até, por exemplo, as guerras. Ajudam nesse lance de superpopulação e tal. Assim, dá uma limpada, já né? Dá uma limpada. Uma barrida. Né? Alguns falam que a natureza, por exemplo, age nesse sentido com as pragas aí, as doenças que matam. Paralelamente tem o Matrix, que sempre tá buscando um novo salvador pra limpar a Matrix. Aí, tá verdade. É algo assim mesmo, é renascimento e morte, né, cara? O negócio tipo, formatar, né? Formatar. O lance do imortal, o interessante seria pensar a mente do cara. Depois de um tempo, ele começa todo mundo morrendo. Ele fica indiferente, não fica? Não ficaria? Acostuma. Cara, acostuma. Ele fica insensível. Que eu vou falar com esse cara? Daqui a pouco esse cara vai estar morto. Então, mas a tendência não é, nesse caso, o cara se isolar? Eu tô isolado. Então, o Highlander, né? Porque o Highlander é um cara que vive isolado. Eu acho que seria. Ele ia parar de se preocupar com quem morre. Porque pra ele, o cara que morre é o quê? Uma formiga, um inseto? Então, porque... mas assim, eu acho que é o lance afetivo que conta no Highlander, né? Assim, que ele, pô, cara, imagina se o cara... Mas depois ele perde todo mundo que gosta. Mas assim, mas o cara não, ele se isola também no caso do filme, porque a galera quer matar ele e tal, né? Tem outros... Ele é covardão, ele tem medo da morte. Porque só tem pode medo haver um, né? Só pode haver um, então assim... Ele não tem medo da morte morrida, mas da morte matada ele tem, velho. Bem lembrado. É, senão acontece igual no Guia dos Mochileiros da Galáxia, que a partir do momento você começa a ter que inventar coisa pra fazer, né? Que nem aquele alien que não morria lá, que resolveu que ia xingar todo mundo do universo em ordem alfabética, né, cara? Tá aí, cara. Você falou do livro do Saramago e tal. Por que que, geralmente, tá? Isso não é regra, mas geralmente a galera tem esse lance de se souber que vai morrer, taca o foda-se. Por quê? Assim, porque tipo, ele sabe que vai morrer, mano. Não, eu sei, mas por que aquilo que o cara sempre teve vontade de fazer, por que ele já não faz? Porque ele ia morrer, pô. Porque geralmente a vontade... Porque ele ia ir preso. As coisas que ele faz... As coisas que ele tem vontade de fazer, ou vão matar ele, ou vão deixar ele... Ou vão fazer ele ficar preso, ou ele vai se arrepender pro resto da vida. O que vocês fariam? Ou ele vai acabar com a família dele, alguma coisa de errado vai dar, cara. As amarras morais, vamos dizer assim. As amarras sociais que fazem com que a gente não toque o foda-se. Às vezes ele vai começar a peidar muito silencioso. Se eu não... Se fosse morrer amanhã, tipo, ó, pô, tem 24 horas de vida, então vou tacar o pau aqui. Já respondeu, Renan. Tacar o pau aqui. O perna tacar o pau e alguém mata também. Vai ser um assassino. Sem adiantar sua morte um dia se o perna tacasse o pau, não sei. Morte por esmagamento. Cara, morreu compressão peniana. Eu não sei o que ia fazer, não. Não sei, porque, assim, sem pensar, você ia começar a não se preocupar com nada, né, cara? Mas provavelmente, dependendo do apego que a pessoa tem com alguém da família, amigo, mulher, eu, pelo menos, acho, passar um tempo dessas 24 horas tentando me despedir de alguém que eu gosto, pô. Eu acho que também assim... Também não pode ser assim, né, caramba? Vou morrer, então... É que 24 horas é muito pouco. O cara vai ficar em choque. Não, tem que ser um mês de aviso prévio. Não, mas vamos imaginar que não tivesse esse choque e tal. Não, mas claro que não. Você vai morrer amanhã, Henrique. Eu falo, beleza. Vou andar de Moonwalker pelado. Beleza. Que nojo. Nossa, pior é ele andando de Moonwalker pelado. Tá, mas qual é a satisfação que isso ia te dar, cara? Você entendeu? Cara, eu sempre quis fazer isso. Michael Jackson. Eu já fiz, mas ninguém tava vendo. No banheiro não foi. Então você é daqueles que dança nu no banheiro. Da próxima vez põe uma câmera e joga no Twitchcam. E grava num DVD depois. Mas traz pra cá. Mas o duro, se é só vocês que vão assistir. Arroba Wesley. O alemão vai assistir umas 10 vezes, do jeito que ele tá falando. Não, mas se você liberar, a gente compartilha. Bota no, bota no site do Tosco aí. Se é o seu desejo. Ó, então está no post. Se é o desejo do Mogu moribundo, a gente coloca pra internet inteira ver, velho. O foda é que você, por exemplo, você vai no médico, aí o médico fala, ó, tenho duas notícias pra você, uma boa e uma ruim. A boa é que você tem 24 horas de vida. Acaba, pô, a boa e a ruim? A ruim é que o diagnóstico saiu há 20 horas atrás. A ruim é que faz 3 dias que eu tô tentando te ligar, né, cara? Já passou a hora da morte. Alô, você tá aí? É. Alô? Você já me enganou duas dias. Aquelas experiências também de vida após a morte, né? O pessoal fala que em determinado momento viu uma luz, tal, caminhou para aquela luz, tal, e depois sei o que aconteceu, volta. É Jesus, né? Não pagou a conta. Isso. Tava fazendo um experimento com os pilotos de caça. Os caras ficavam numa câmara, acho que centrífuga, se eu não me engano. É, é pra é. Gravidade. É, pra ver força G e tudo mais. E em determinada velocidade ali, o cara, ele meio que entra num estado de inconsciência. É porque falta oxigênio no cérebro por causa da gravidade. Aí não ele sobe tem, sangue, né? Ele tem a mesma visão que essa galera tem. Então, assim, pô, será aí, que... Mas isso tem um filme, cara. Com a Jodie Foster, acho que chama Contato, se eu não me engano. É o Contágio? Mesmo Contágio? É, tem isso aí, porque ela tem uma experiência dessa que dura alguns segundos. Uhum. Mas pra ela, dura muito tempo. Uhum. E ela encontra o pai dela que havia falecido. E o pai dela conversa com ela e tal. E pra todo mundo que viu de fora a experiência, falou, deu errado. Mas ela fala, não. E ela era uma cética, vamos dizer assim, né? Entendi. E muito legal, vale a pena aí quem quiser assistir aí, se interessar. Esse estado de inconsciência que trabalha algumas outras áreas do cérebro, será que isso seria talvez uma explicação técnica pra essa experiência? Não, o que eu acho, o Vinícius tocou num ponto importante. Quando falta oxigênio no cérebro, que aí entra nesse estado de semiconsciência ou de inconsciência aí, o que eu acho que talvez seja até uma reação fisiológica ou psicológica, essa ideia de você entrar em contato com alguma pessoa que você amava e que morreu, alguma coisa assim. Às vezes isso aí, a gente não sonha com pessoa que morreu. Mas sabe qual que é? Né? A gente sonha com pessoa que morreu, com pessoa que a gente gosta que morreu. Mas... Então eu acho que nessa falta de oxigenação aí do cérebro, talvez seja até uma reação psicológica ou fisiológica da pessoa. Tem sentido isso, mas, por exemplo... Ou às vezes é um sonho, né? Tem sentido, tem todo sentido. Mas, por exemplo, um cara de vale tudo que toma um mata-leão, apaga em 10 segundos. Uhum. Ele não tem essa visão. E é exatamente o que acontece. Corta o fluxo, ele apaga. Talvez essa visão seja criada pela um processo sensação mais lento. De que vai morrer. Por exemplo, o cara sabe que tá fudido, sabe que sofreu a chance que sofreu um acidente, que a chance de vida dele é pouca, e isso vai sendo mais lento, gradual, ele já vai acostumando com isso, já vai pensando nisso, e ele acaba... Tipo, uma proteção dizem, até pra, mas tipo, sei lá. Eles não dizem, por exemplo, que se a gente quiser sonhar com uma pessoa, é só a gente pensar na pessoa antes de dormir. Que, né? Então, talvez seja isso. O fato do cara achar que vai morrer faz com que ele pense. Mesmo. Talvez eu vá encontrar meu pai, por exemplo. Eu tento fazer uns sonhos pornô direto, não tá rolando, então, não. Se isso funcionasse mesmo, não ia ter nem televisão. É, isso é o que o pessoal fala, assim. Eu já sofri um acidente e o pessoal sempre fala assim, passou o filme da sua vida. Realmente, eu fiquei apagado durante alguns segundos que pra mim pareceram que foram horas, entendeu? Mas foi um momento muito rápido. Faz sentido isso aí. Você realmente pensa na família, você pensa nas coisas que você fez e as coisas que você gostaria de ter feito. Será que essas explicações levam a crer que é uma parada assim, não tem nada de místico isso aí? Tem uma galera aí que costuma mistificar muito isso aí. Não, o cara realmente teve uma experiência com o além, ele viu a transição, isso... né? E que essa voz, todo mundo vai querer essa usar voz isso, aí, a seu favor, né? Daqui a pouco ele começa a falar espanhol aí. Com essa experiência muito espiritual. Experiência de quase morte. Eu acredito que, independente do que o cara venha contar, a gente pode, de novo, dizer que foi mais um sonho do cara, meu. E talvez esses sonhos representem um pouco da crença religiosa do cara. Sim, eu tenho certeza. Claro, representa totalmente. Se o cara tiver uma crença, ele vai assimilar daquela forma. Ele seguia mentalmente por aquela crença. Por mais ateu que o cara seja. Quando o bicho pega, ele fala, ai, meu Deus. Me ajuda, meu Deus. Cara, eu já vi isso, cara. Ateu é até a hora que o bicho pega. Até a hora que o avião tá caindo, né? Quando o puta que pariu não tá ali, velho. Meu Deus, o puta que pariu não tá aqui, meu irmão. E mesmo, acho que mesmo inconscientemente, o cara sabe que ele, como ele falou, o cara sabe que ele tá fudido. Sabe, né? Sabe. Ele sabe que ele tá em coma ali, não sabe que ele tá só dormindo. Finish him. Viva a morte do... E às vezes o próprio fato da gente enfrentar a morte leva a gente a questionar certas crenças que a gente tem. Esse negócio de enfrentamento da morte, por exemplo, rendeu aquele filme O Sétimo Selo. Só que recentemente, também nos Estados Unidos, saiu aquele O Encontro Marcado, né? Que é um filme que o Brad Pitt, ele personifica a morte que vem buscar o Anthony Hopkins. Nossa. Antes de falar um pouquinho do filme, é bom lembrar que o nome desse filme original não podia ser traduzido pro português porque ficava uma idiotice, né? Porque o nome original do filme é Meet Joe Black, né? Ou seja, conheço o Zé Negão, né, cara? Ainda bem que... É o Joe Negão. Não, é Joe Black, é o Zé Negão, cara. Esse... Cara, é verdade. Meet Joe Black é o nome original do filme, que Joe Black é o nome que a morte, personificada como Brad Pitt, assume pra poder transitar entre os vivos. O filme se torna uma desgraça na hora que a morte se apaixona pela filha do cara, né? What que ele vem buscar. Fuck, e aí vira um romance de 3 horas e meia, não, é impossível de assistir. Ah, é por isso que é grande. Eu já vi isso assim, comecei a ver esse filme, mas era tipo 3 horas. Não, quantos filmes realmente ruins o Brad Pitt fez, velho? Um. É, esse aí. Esse é ruim, cara. Esse filme é foda. Caralho, mas esse bicho. Filme ele é baseado num filme, assim, uma adaptação livre de um filme lá dos anos 30, que se chama Uma Sombra Que Passa. Só que no original é Death Takes a Holiday. Tipo, a morte tira férias. O cara se fantasia, tipo, a morte se personifica num duque e vem ver como é a vida dos humanos. E aí acontece a mesma história da morte se apaixonar por uma pessoa e não saber mais se volta ao seu papel como ceifador ou se continua na Terra pra ter aquele relacionamento com aquela pessoa. Então são, na verdade, romances que usam como escopo a morte de Ana. Não, o cara é nível 2, né? Escopo, velho. Eu jogava escopa, aquele baralho. Eu lembro que quando eu tava lá no posto de gasolina lá, eu tinha que pegar uns panos de estopo lá. É igual quando a gente vai beber alguma essa coisa. Essa palavra não deve estar certa. Acho que eu nunca usei escopo na vida. Não deve estar certo. É igual quando você vai beber alguma coisa, você quer na taça ou nesse escopo aqui? Pô, eu comi um negócio que não caiu bem no meu estoco. Estoco, moço. Parece tiririca. Falei, meu escopa. Meu escopa. Chegou. Vou escopar meu dente. Chegou a secla lá do chefe da máfia, né? Fala assim, matei o cara. Agora onde que eu escondo esse corpo aqui, né, cara? Finish him. Viva a morte do Fatality. Outro filme que tem é o Premonição, né, velho? A gente ia passar o podcast sem falar de Premonição, né, velho? É interessante que no Premonição sugere-se a existência de um ser, de uma entidade, né? Mas ela não aparece, né? Não. E aí você fica livre, apesar de não ser um filme que é feito pra ser interpretado de várias formas, você fica livre pra pensar até se aquilo ali como coincidência, como destino, como o próprio Deus agindo. Pô, mas né? É interessante pra caramba, meu. Minha mãe me contou agora, descendo do o podcast aqui, ela falou... Ele tá fazendo download. Minha mãe dele trouxe ele. É que ela tava aí viajando, vai viajar, não me deu cagando. Aí é o seguinte... Não vai ficar aí no Dia das Mães. Não, vai ver a mãe dela. Manda um abraço pra ela quando você vê ela. É só a segunda aqui. Vamos parar com essa conversa. Eu tenho que levar a minha mãe no mercado, caralho. O presente Dia das Mães do Zé é levar a mãe no mercado. É. Fala pra minha mãe que eu tava matando mesmo. Nossa, é o Tiririca de novo. Daqui a pouco vira espanhol, o Tiririca. Não, olha aqui. Ô, perna, o Tiririca espanhol. Olá, minha madre. Que ela falou? Malandro. Que ela viu no jornal uma menina que tinha 14 anos e teve um câncer do útero. Sim. Aí tratou, curou, morreu com uma bala perdida. Isso de ironia da morte, né? Eu chamo de ironia da vida, né? Não, mas será que já não era pra ter morrido? Como é que 14 anos ela tem um câncer de útero? Ah, então, assim, baseado nisso aí, a gente cai naquela crença de destino, né? Que a pessoa acredita, assim, que a vida dela já tá traçada, que o dia dela já tá marcado. Particularmente, não acredito nessa parada de destino, assim. Eu também não, porque, por exemplo, iria cair na mesma questão de você não ter medo da morte. Uma vez que se o meu destino é morrer em determinado momento, eu posso andar pelo meio da rua e sem me preocupar com os automóveis. Já que você não vai morrer, se o carro te pegar e te matar? Meu, se o carro me pegasse e me matasse andando na rua e eu não estivesse no meio da rua, eu ia tomar uma destino bala perdida. Isso eu ia... não existe. A menos de 50 metros de distância, se você andar pela frente de um trem, o trem vai atropelar-te. Entorta meu dedo. Isso é pilantra. Não existe, isso é comprovado cientificamente. Então, mas no boa imitação do Zé do Caixão aí. Eu lembro do primeiro Premonição, né? Que, aliás, eu acho que foi o único... Primeiro Onição, né? Que eu vi de fato. Vou mandar um spoiler aí, mas o filme já é antigo, então... Todo mundo morre, né? Certeza que a pessoa que nasceu ontem já viu isso. Não se considera mais spoiler, mas assim, uma coisa que eu achei estranho nesse filme, assim, que levando nesse pensamento aí, é que acontece algumas paradas lá, a galera morre lá, né? Mas assim, a morte, ela tenta meio que disfarçar ali, tipo, esconder as provas do crime. desbandeirar, pra não parecer sacanagem. Exato. Né? Por exemplo, a morte é uma pilantra. A cena, né, que o cara escorrega lá no banheiro e... Escorrega. E se enrosca num sei lá, num varal lá, não sei o que que era lá. No né? varal dentro do banheiro, porra? É, tinha um varalzinho assim, perto da banheira. Um apartamento, assim, apartamento. Eu não sei se era cortina. É, eu acho que foi a morte que pôs lá também, né? Enfim, não sei. Mas o fato assim, é que a água que tá escorrendo pelo chão, que o cara escorrega, depois que ele volta. Morre, a água volta. Não, isso é bicheira. Entendeu? Assim, a maioria das mortes no Premonição, você fala, é forçado, mas é fisicamente possível. Essa aí já é sobrenatural. Essa aí, a água voltar contra a gravidade, já é um bagulho que a morte não faz. A morte não é do feitio. Armou. Não, a morte é algo pessoal. Nesse caso, tinha algo pessoal pra matar o cara. Não dá pra confiar na morte. Mas, ó, um lance foda que o Zé falou é a questão da morte versus livre-arbítrio. Se você tá predestinado a morrer, vamos supor, dia 30 de dezembro de 2012, sim, eu posso fazer o que for fazer aqui que eu não vou morrer? É, então. É. Eu posso dar um tiro na cabeça que a arma vai falhar? Não, tipo, você quer acelerar o processo, né? É, você, meu. Pula de um avião. É. E outra, vamos supor que eu tava programado pra eu morrer dia 30 de dezembro de 2012 por um cara que ia me matar. Aí o Zé... volta no tempo e mata o cara. Não vamos entrar na questão de voltar no tempo. É, não... Depois a gente grava um podcast sobre isso. E aí eu vou morrer de doença cara, nesse mesmo dia? Vai cair um prédio na minha cabeça? Ó, você assistiu Lost. Combustão instantânea. Assisti, mas não assisti os três últimos episódios. Desmond, ele livrou o cantor lá, da banda, várias vezes da morte. Verdade, mas ele verdade. Falou assim, ó, você vai ter que morrer, né, cara. O Chimbinha. Eu só tô... Uma hora eu não vou conseguir, ele falava. É, uma hora eu não vou conseguir. Ele conseguiu livrar o cara três vezes, mas ele precisou morrer. É verdade. Ele teve que morrer. Ele falou, ó, eu só tô adiando aí. Tipo, agora não dá mais. Você tem que morrer, não tem jeito. Não, então, até que a morte dele serviu pra muitas outras coisas. É, né? Serviu pra iniciar outro gancho na outra temporada. Acabaram os continues aí, galera. É, dando uma virada aí na parada, assim, a gente tá falando de filmes que tem essa parada mais filosófica da morte e tal, mas também tem aqueles filmes, né, os conhecidos como Shockumentaries, né? É? Que são os filmes, assim, com imagens traços mais... Traços da morte. Faces da morte. Faces da morte. Caras da morte. Não, isso eu não conheço. Esqueleto Rostos da morte. Troços da morte. Que assim... A galera que vê... Eu já vi muitos filmes na minha adolescência. Faz tempo, hein, Bernardo? Faz alguns 15 anos aí. Qual era o tamanho do seu pênis na adolescência? Não vamos falar do pênis, não, do não pode falar. Eu só não entendi a curiosidade, mas enfim... É pra saber se você usou alguma bombinha. Ó. Voltando pro episódio, o tamanho do pênis dele era de matar. Aliás, quando o Perno tem ereção, falta sangue no cérebro dele também. Ele tem uma experiência de quase morte. Ele vê o inferno, ele vê tudo lá, cara. Se ele jogar pra baixo, ele vê o inferno também. Se ele jogar pra cima, ele vê o céu. Na hora que ele acaba de olhar, ele faz... Porque ele acordou. Mas eu fico pensando assim, né, cara? A gente assiste a vários filmes que sabemos que são filmes de ficção e que envolvem a morte de várias pessoas. Às vezes de modo trágico, trash, filme de terror e o caralho. Fim do mundo, né? Fim do mundo. E não, a gente acha tudo isso normal. O primeiro cara que resolve colocar pra gente assistir mortes que de fato ocorreram ou cenas de perigo que de fato ocorreram, já tem gente que contesta. Mas qual que é a diferença? Saber que é real torna aquilo mais prejudicial ou torna aquilo mais demoníaco ou filha da putagem do que a gente assistir um que a gente sabe que é ficção? Não, eu não sei. Cara, eu acho assim que é mais a... No caso do... Vamos pra Traços da Morte, por exemplo. Traços e Faces, né? É, enfim. É que assim, o Faces... Laços da Morte. O Faces é o pioneiro, a nova né? novela da série. O Faces é pioneiro. Até tem sempre um locutor lá que faz um negócio. Tal, cara, eu lembro que tinha um cara que tinha sido comido por piranhas lá e tocava tipo o hino do Brasil no fundo. Oh, teve aquele cara que o pastor alemão atacou ele, uns quatro pastores alemão. É, comeram o cara. Então, assim, mas eu lembro que o Faces da Morte, ele era meio assim, tipo, não é a palavra certa, tá? Mas ele era meio romanceado, entre aspas, porque o cara fazia todo um contexto, blá, blá, blá, explicando. Ah, tinha um show-offzinho ali em volta do bagulho, é verdade. Parecia agora... até que era mentira, Zé. Isso, parecia uma forçada, assim, pra parecer meio irônico. Não parece, mesmo. Não parece assistindo aqueles programas, tipo, os vídeos mais incríveis da TV que passam. Isso, é o sensacionalismo da coisa. É, exatamente. Vai exploração do sensacionalismo que é meio contestado. É isso que é foda. Exato, exato. Agora, o Traços não. O Traços já mostrava, assim, cadáver da Cupal, execuções e... Suicídios. Suicídios, assim. É. Meu, E sabe o que é foda? É. Sempre você vê morte em filme, papá, o cara toma um tiro no peito, toma um tiro na cabeça. Ô, no caso da morte, tá caro. Pegou um tio na boca do cara, velho. O cara no paredão, velho. Não, o cara tava amarrado, né? É, sei lá, o cara foi executado, pegou na boca do cara. Pô, isso daí também... Nunca passa em filme, né, velho? Isso marcou minha infância. Minha infância não. Esse tio na boca foi foda, mano. Ó, eu, se eu for um assassino, nunca vou atirar na boca de ninguém. É, atira no olho, que não é legal. Desce no olho, desce o olho. Então, eu acho que esse lance de explorar demais e tentar transformar isso em algo comum, porque depois o cara fala... Banalizar, sabe? É, então, tipo... Tanto que depois a gente fazia churrasco. Aí sempre tem um idiota, que vai pegar a metralhadora, vai entrar numa escola, tal. Aí, pra de repente, o povo não achar, mas é normal isso. Ah, meu, desde entendeu? Que o mundo, galera, tem galera perturbada. É a mesma coisa, por exemplo, o lance do Pânico e Jackass, que expõe demais as idiotices dos caras, tal. Eu, particularmente, não gosto. E também não gosto de assistir o Traço da Morte. Mas, eu confesso que muita coisa idiota na televisão, os caras querem fazer também. Uhum. Mas, eu acho, assim, que no caso do Traços, vamos falar assim, sei lá, na minha adolescência eu via, eu acho que é, assim, uma parada assim, daquela curiosidade meio mórbida da coisa, assim, meu, como é que será que deve ser a parada? Tinha assim, a gente caía muito também na propaganda, né? Não, proibido em 40 e poucos países. Não. Não sei o que, essa que ela você via assim, meu. Mas, cara, tanto é foda porque a gente tinha um filme pirateado, né, velho? Sim. O Arthur, eu acho que gravou lá do. Alugamos, depois gravou. Alugamos lá no Washington. É, aí a gente fazia churrasco, metia lá atrás da morte, Face da Morte, aquele pornô de gente bizarra lá. Ah, não, aí, não, então e vocês eram perturbados. E assistia, cara. Comendo churrasco, depois virou merda. Eu lembro que a gente tava comendo. Não, banaliza. É, banaliza. Depois que você come o churrasco, vira merda. Umas 6, 7 horas depois. Entendi. Vem embolado, vem embolado. Então, mas aí eu vejo o problema. Assim, aí hoje eu, sei lá, com 15 anos a mais, né? Hoje. Não quer falar a idade dele, não. É questão minha. Cara, não, tá velho. Assim, hoje eu vejo já assim. Eu tenho uma mente diferente, eu começo a ver que a banalização é um problema. Mas pra qualquer coisa, né, cara? Eu já vejo como um problema. Ficou sério isso aí. Mas assim. Fiquei triste. Agora. Eu já vejo como um problema. Eu vejo como problema. O Zé já vê como problema seríssimo. Eu já vejo com os olhos, sabe? Mas com a internet, assim, com a internet, hoje a gente tá falando de banalização. Mas quando começou a sair aqueles vídeos de execuções lá dos caras. Cortar a cabeça. O Grish.com. Do Traço da Morte, aquele que amarram dois jipes nos braços dos caras lá. Parece mentira. Nossa senhora. Oh, agora no Grish tinha um que era muito mais foda, cara. Que era o cara tirando furúnculo da bunda do outro. Furúnculo? Furúnculo? Furúnculo. Morroila. É o chamado Bernie. O Bernie, cara, é horroroso isso aí, cara. Pior do Traço do Face da Morte é o pessoal que não morria. Tinha um cara lá que ele tentou se matar 16 mil vezes lá e não morria, cara. Foi comido por leão e não foi digerido, vomitaram ele. Ele não tinha nem nariz, mas... Não tinha nariz, cara. Caiu o nariz dele. Sobre isso, assim, só que não vi mais fotos, tem um site que funciona até hoje, que é o Rotten.com, cara. É verdade. Funciona. Você vende camisetas? Lá, o mesmo layout, né? Desde 1999 tem o mesmo layout. Nossa. E tá lá, cara. Tá na tua lista desde aquela época também. Aproveitando o gancho aí das bizarrices, a morte também tira sarro, né? Tem os seus momentos engraçaralhos, assim, né? Os seus momentos salsifufu, né? Salsifufu da vida. Humor negro. De humor negro. Assim, você fala, pô, a morte até que é uma pessoa bem humorada, às vezes. A vítima falava assim, não, eu não vou andar de avião. Ah, vocês precisam ir pra tal lugar. Não, eu vou de ônibus. Que avião? Jamais andarei de avião. Não, mas por quê? Não, tenho medo de morrer de avião. Ah, mas se tiver que morrer de avião, você vai morrer. Não, morrer de avião. Eu nunca vou entrar no avião. O que aconteceu? Caiu um avião do ônibus. Um monomotor. O avião caiu encontrou bem ele. Em cima do quarto. Nossa. Onde a pessoa estava dormindo. Caralho, isso aí é prevenção. Eu tenho jornal. Certeza. Caralho. Que o piloto era um amigo dele. Falou assim, filho da puta, você vai morrer de avião? Então, quer dizer, era pra morrer de avião, cara. A gente falou lá atrás sobre os destinos. Sabe o que é o pior? Possivelmente, algum filho da puta voltou no tempo e avisou ele que ele ia morrer de avião, cara. Aí ele tinha medo de avião subconsciente. Então, aí a morte... Voando de avião, morreu de avião. Uhum. Aí chegou lá as duas entidades, morte e tempo, falaram, tentaram sacanear a gente. É. Beleza. Finish him. Viva a morte do... Fatality. Mortes bizarras. Ó, isso a gente aprende no direito. né, um caso clássico, uhum, de quando você tá aprendendo indenizações, né, obrigação civil, que foi um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Essas lojas populares contratou um segurança, uhum, e a segurança armado. Uhum. E começou aquele tumulto, olha, promoção, camisa, preço tal, e começou muito entre e sai, e teve um assalto. E o cara, pra colocar ordem, o segurança pra colocar ordem, deu 3 tiros pra cima. Ordem, pessoal! Pá! E nisso caiu um cara com asa delta. Ah, é isso, não, é verdade. É isso aí, aconteceu no Rio de Janeiro. Aconteceu no Rio de Janeiro. E isso é bizarro. O cara fala, pô. É nada, normal. I believe I can fly. E aí vai voar no além, né? É morte por confusão de camiseta, isso aí. Não é? Não, quem morreu foi o cara do. Não, mas é porque ele morreu. Porque teve a confusão pra pegar a camiseta. É. Ó, eu vi uma morte foda aqui, ó. É rapidinho, minha. Diferente do Hendrix, a minha morte é rapidinho. Uhum. É uma morte. A mulher tava andando no carro, anos 20, frio, cachecol. Cachecol enroscou no eixo do carro. Nossa. E a mulher foi chupada. Tá louco. Pô, é preciso usar um cachecol de 6 metros. Ah, eu não, né, sei cara, qual é. Aqueles carros. Acho que era uma múmia, antigo, né, cara? É uma rural. Pô, uma rural. O Gengis Khan morreu de hemorragia nasal, cara. Nasal, hein? Caralho. Imagina. Como? Arrancaram o nariz dele. Não, não sei. Né? É, deram um tiro no nariz dele. Porque ele não morreu, tipo, de problema. Ele morreu por falta de sangue. O sangue, uhum, saía tudo pelo nariz mesmo. Nossa, velho. Feio, né, cara? Caralho. Tinha que falar pra ele respirar pela boca, né, velho? Respira pela boca! É tão estranho quanto essa galera do rock and roll que dizem, né? Que morre engasgado com o próprio vômito. Gômito. Né? Agora imagina. Agora imagina essa aqui, também tirada de um livro de direito. O cara, descontente com a vida, resolve pular da janela. Só que ele cai em cima de uma barraquinha de camelô e mata o camelô. E vai preso. É claro que vai preso. Além do cara não morrer, o cara mata o maluco que tá trabalhando. Ele é enquadrado em corte. Doloso. É doloso, né? É, aliás, culposo. Quando não há intenção de matar. Ah, mas tinha intenção de matar, não sei quem. Não, ele tinha... Alguém, né? Intenção de se matar. Auto-morte. Ele ia se auto-matar-se a si mesmo. Nesse caso aí, me faz lembrar de um documentário que eu não conhecia. O Vinícius indicou e tal. Ainda assim, tô baixando e tal, mas eu não conhecia esse lance da Golden Gate, cara. Que, assim, foi o alemão que falou, na verdade. Beleza, por dar crédito pro Vinícius nas coisas que eu coloco lá no bagulho. Desculpa, mas assim... Não interessa. Eu não sabia que, assim, meio que é um ponto, né? De suicídio. De suicídio mesmo, assim, a galera... Auto-suicídio, eu diria. Que a galera vai lá na Golden Gate pra se Você matar, assistiu? Cara. Você chegou a assistir, Per? Não, eu não terminei de baixar, cara. Beleza. As cataratas do Niágara, né? As cataratas do Nicarágua. No barril, né? Do barril. Nicarágua. O cara vai descer no barril e fica foda. Ai, ai, agora é o pica-pau, né? Pica-pau, do pica-pau, né? Que é o único que conseguiu não só descer, mas subir também, né? Várias vezes. E tinha aquela senhora que tinha forma de barril também, lembra? Lá do mesmo desenho. Tem um programa do Discovery que chama... Eu acho que chama As Mortes Mais Bizarras. Uhum. Tipo, bagulho assim. E eu vi um episódio uns dias atrás, mostraram 4 mortes. Uma, o cara tava vendo TV, programa que ele curtia lá. Fizeram uma piada, o cara começou a dar risada. Alguma reação lá dentro, o cara não conseguia parar de dar risada, 20 minutos morreu. Travou. Caralho. 20 minutos, cara. Travou a caixa de risada. Provavelmente ele cara. Morreu de infarto do coração. Da infarto. Né? Provavelmente. Lembra que não foi, né, Zé? O que é? Olha, claro. Desculpa. Não, foi boa. O cara morreu de ataque cardíaco. A caixa torácica dele. Coração, né? É, do ataque cardíaco do coração do miocárdio. É. Na caixa torácica, não foi no pâncreas. A movimentação da caixa torácica, do pulmão, do diafragma dele. Soltou as deu coisas. Deu tipo uma arritmia nele. O cara foi, morreu de tanto da risada. É igual aquele gás do Coringa, mano. Mas pra você ver, assim, diz que tem algo que não é tão incomum assim. É a galera que morre na hora do sexo com infarto também, meu. Cara. O cara tem esses um dias teve uma mina aí que apareceu até na TV, né? O perna mesmo mata quando surgiu o Viagra, muita gente morreu, cara. É verdade. Aí. Ah, dá do infarto, circulação, dá infarto, né, cara? No coração. É. Mas então, eu acho que qualquer atividade que exija algum esforço, pode ser inclusive fazer sexo pra alguns, né? Ou até dar risada demais pode levar à morte, mas o cara morre de ataque cardíaco, né? Não, morreu claro. De dar risada. Não, mas ninguém morre de ataque cardíaco, por exemplo. Ele morre porque falta oxigênio no cérebro. Não justifica. É. Igual o cara bateu o carro e morreu. Ele morreu porque bateu o carro? Morreu porque se despedaçou. E se o cara, sei lá, o cara dorme no vamos dizer dorme assim, no primeiro andar da beliche, assim, na cama de cima da beliche, ele tá rolando a noite lá, cai da cama e bate a cabeça e tem um pode ser, né, cara? Homicídio culposo. Não há intenção. É, mas é aquela. Auto-homicídio culposo. Ó, outra também. Morte que teve nesse programa, o cara... Eu não peguei essa no começo. É um país que nevava, Rússia, Canadá, Alasca, não sei. O cara... Bahia. Tinha Alasca. Bahia, talvez Recife. Beleza. Aí tava lá, o cara foi dar comida pro gato dele. O que aconteceu? O gato dele tinha virado um dragão e comeu ele. O gato passou embaixo da perna dele e ele tropeçou. No que ele tropeçou, ele bateu a cabeça numa quina que tava atrás e caiu pra frente, com a cara em cima da água do gato. Nossa, morreu afogado, cara. Olha, depois minha história que é comprida, hein? Morreu afogado. Não, e eu não sei por que da neve até agora, né? Da neve. Neve era o papel higiênico. É porque ele tropeçou na... O gato vai ver passou... Vai que tava tão frio que a água tava congelada, ele deu com a testa na água do gato, não, tava congelada e morreu. O gato passou, ele gato... não conseguiu andar direito por causa da neve. Ah, tá. É, sim. Eu não consegui falar. Meteu a cara na água porque congelada. Porque ele tava com sapatos de neve dentro de casa. aquela raquete. Aí ele cai de lado, vai o gato tentar lembrar a água dele, fica a língua presa lá na... Lembe. Lembe. Teve a do padre dos balão, caralho. Então, mas ele acelerou o processo, né? Não, é... Não, mas puta que pariu, né, velho? Ele tá querendo chamar atenção, né? O cara foi só... Cara, é coisa de quem não tem o que fazer, cara. É, vai rezar um terço, né, velho? Não, tem gente que merece morrer, ó. Eu vou citar dois caras que merecem morrer. Uhum. Aquele otário que ficava pegando a raia, colocando a cabeça dentro da boca do crocodilo, que a raia picou o coração dele e morreu. Tá pedindo, né? Pra mim foi, já foi tarde. Pediu. Né? E todos os domadores de leão do mundo, né? Não, ah, não. E também aquele cara que ficou na frente do tanque. Na Praça da Coreia. The Tank? É. É, acho que tem que passar Abbott? Por cima dele. É, Tank Abbott. Mas disse que é uma moça, né? No final das contas, não, né? Pô, era uma moça, não é? É, você tava na frente do tanque, né, cara? É que você é mulher, né, cara? Homem criança, porra.